Você era um humorista, você era um ator, você era um grande comediante, você era Fausto Fante. Fausto Fante, você era o líder do grupo Hermes e Renato. Você era o líder do grupo Hermes e Renato. Muito engraçado, eu gostava muito, eu gosto bastante ainda. As suas esquetes são legais. Eu gosto das esquetes daquela do Palhaço Bozo e do Padre Gato. Eu gosto do Hermes, eu gosto do Renato. Eles são dois cafajestes que só se dão mal. Eu gosto de você, gosto do Fante, eu gosto do Marco Antônio, eu gosto do Felipe, eu gosto do Adriano, eu gosto do Franco. Eu gosto de todo mundo que tá no grupo de vocês. Fausto Fante, Fausto Fante, Fausto Fante, Fausto Fante, Fausto Fante. Você é o cara, você é nota 10, você faz nota 10 no humor, você faz a pessoa sorrir, você fez a pessoa sorrir, você se matou infelizmente no suicídio, que eu acho que você estava com depressão, foi desse cara com depressão, mas você será lembrado, porque você é um rapaz bom, você é um grande mensageiro de Deus, você é Fausto Fante, o melhor humorista que nós já tivemos. Fausto Fante, Fausto Fante, Fausto Fante, Fausto Fante.